4299, decolado às 4h30, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Bom dia, Azul 4299, contato radar na decolagem, via da Elfo para o 340. Sobe ao 340, via solicita se possível a Prodimotiva. Azul 4299, após 2000 pés, autorizado Leda. Após 2000 Leda, 4299. Salvador, pode abrir o Mike Bravianchi. Siga Mike Bravianchi. Está a meia dúzia de milhas da posição Arbor, possibilidade a passar a bola para seguir direto na história da conquista. Aguarde coordenação, Mike Bravec. Aguarde, agradece, Mike Bravec. Eu acho que eu vi o teu vento 150 graus, 099, autorizar a decolagem na 7. Já 3179, pronto, Fábio. Guarulhos autorizado 320, VPZ Luno 0. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Mótima. 50, 12 do transponder, 1208, controle. Guarulhos 320, VPZ Luno 10. 1109, curva direita, da El, Mótima. 50, 12 do controle, 1208. Saída da El, Leda, após Mótima. Da El, Leda, Mótima. Qual é a chama próxima 10? Acho que a vida decolada às 4h09, controle 120, decimal 8, morro. 1208, boa, acho que a vida. Salvador, tá 3304 para Brasília, 360, sem seu hotel. 3304, guarda foco, prepare a árvore. De coral. Ok, já são 220, nada eu, confirme, após 2000, autorizado coral. Afirmativa, após 2000 pés, autorizado coral, X-Ray, Oscar Victor. Confirmando o azul 9300. Afirmo, 9300, Paulo Afonso. Tenho plano aqui o 9541, azul 9541 para falar com Paulo Afonso. Ah, 9541 aqui, desculpa, senhor. 9300 foi o que apareceu pra mim. Tá, 9541, correto. Aguardando o copo, prepare a subida a lotar. Saída lotar, aguardando o copo. 8, alterna 1353. 1288, 1353, Mike, para mim. Miguel, descida o azul 2590. 2590, desça para o nível 060, ajuste no 097. 060, 097, azul 2590. Azul, número 34, prepare a PUCA. PUCA, guardando 63, 12. Salvador, está 3179. Prossiga, 3179. É possível uma mudança de nível para 340? Boa de coordenação, 3179. Aqui na escuta, obrigado. Para, para, 2180. Doutor, eu sei, 3289, é possibilidade de voar Luna? Valeu, professor. Com 3859, autorizado Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 097, livre LF X-ray da pista 10, reporte estabilizado. Ok, na altura de Duna, 2000 pés, 0197, autorizado LF X-ray, reporte estabilizado. Feito no perfil da Arbo LF 5033, o transponder, 1208, controle. Brasília FR, uniforme de Lua 197, 360, Pixel 010, Arbor, Elefa, 5033, 208, Camarão, quando por nosso 3304. 3179, na escuta. Brasília 3179. 340, autoridade. 340, graças. Azul 4299, chame Recife 13325, alterna 1251. 3325, 251, azul 4299, uma boa. Só levo 2196. 2196, número 3 para cópia, Porto Seguro. Prepare a subida da El, só um instante. Azul 9541, copia? 7 Bravo Delta, prossiga. Passa a antena pra Erechim, número 4, passa a guarda, o Lima que usou. Azul 9541, pronto, copia? Descido 2780. O 2780, desça para o nível de voo 060, ajuste o 097. 060-2780. Bom, 6302, pronto. Pronto, vai copo, 6302? Pronto. Recife 350 autorizado, decola da 10, curva à esquerda, Pucajã, Maracaju, pós Aracaju conforme. 5031, transponder, 1208, controle. 172590. Primeira curva esquerda, 5031, 1208, Ocean 6312. Saída Pucajamo, Pajamo, Maracaju. Pucajamo, Caju, 6312. Correto no trecho, pronto. Pode chamar. Azul 9541, na escuta pra cópia. 06311, aciona identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste no 097. Identificou 060, ajuste no 097, aciona a minha 0. 08. 660, posto de segura, permite 0, só na Dael, Leda, Pinesi, primeira curva direita. 5035, transponde 208, aponta. Correto, confirma a posição no pátio? 06. 06 do pátio 1, chame pronto para o espectacionamento. Demora pronto, 2096. A 3859, complete final do procedimento ILS X-ray, chame a torre em 198, decimal 9. Complete procedimento, chame a torre 18, decimal 95, 3859, pode ir. Zulu 9, decola da 10, curva esquerda no perfil da Momo, transição pro Ti, 5023 o transponder, 1208 controle. 70, primeira curva esquerda, Momo, pro Ti, Zulu 9, 5023 208, controle, Azul 4, 9541. Correto, chame pronto, espectramento, 9541. Chama. Entre o repouso, 3859. Meu repouso, tá 3859. Quilo Zulu, copia. E uma centena, decolando da 1-0, curva esquerda, perfil da Momo. Da página 317 de Salvador até 180 milhas, após modifico, segue visual. Recurso 572, transponder, no 208, controle. Correto, time pronto, funcionamento. Aciona, chama pro táxi. Bom dia, passo 2-0, Pastor 2-0, 2-0. Pastor 2-0, bom dia, para Recife, 190, prepare a Conde, só um instante para a Conde. Conde, Conde, a saída agora no Conde, Pastor 2-0. Solicita a autorização, acionamento por Conde Recife, Pastor 2-0. Aciona e chama acionado, pronto para a Conde. Vai chamar acionado para a Conde, Pastor 2-0. Zero autorizado chegada a Mari, vê se mantém a 050, vigilância. 050 autoriza direto do SAP? Mantém a pessoa chegada inicialmente, é o número 4 na aproximação. Mantendo o 2780, vê se mantém a 3000, ajuste 1097, cancelada a restrição em SAP. Copiou 3000, livre da restrição de velocidade. Velocidade nível, hein, Tato? Maravilha. Autorizado, chapa o táxi, 304. Samaná. Solo azul, 9, o 4, puxa acionamento, tá na parte 3. Confirme a posição, 9541. A2, alfa. Só um segundinho. Alô, bom dia, tá 3859, revolta. 3859, Alfa reporta antes da Juliette. Alfa reporta antes da Juliette, tá 3859. Mas o 9541 tá na posição 3, o trator do pushback em cima do nome. Tá autorizado, chama pro ataque. É chamar. Quilo Zulu, pátio 3-1 no Índia, no ponto de espera, 1895, ajuste 1017, a boa viagem. Sete com pátio final ILS, 2-1-1-8-9-5. 1895, azul. Salvador, bom dia. O azul 2590, estabilizado no ILS Capitão 90. 2590, bom dia. Cheque trem, autorizado. Pouso, pista 1-0, vento 180 graus, 1-1-9. Livre pouso. O azul 2590. Salvador, pastor 2-0, final, pronto para a copa. Pastor 2-0, está autorizado para Recife, nível 190, decolando da 1-0, curva a esquerda no perfil da Conde. Da Conde. É, acena 5041 no transponder. E o controle em 120, decimal 80. 420, autorizado no nível 190, decola para 50, curva esquerda na frente da Conde. Transponder 5041 no transponder. Controle 120, decimal 8. Está com meia dúzia a bordo. Meia dúzia a bordo para o táxi, chame a 2295, ajuste 9097, boa viagem, o pastor 20. Salvador para o táxi, pastor 20. Fala Salvador, voo 2196-06, pushback até no avião. 2196, inicia de imediato? Avião. Então, autorizado, chame para o táxi, 2196. Para ataque 2196. Porta Juliette, está 308 de Cross. Ingressa Juliette, portão 4. Juliette para 04, está 308 de Cross. Ajuda em 590, poderia confirmar o vento? Vento 170 graus, 10 nós. Gente. Terra, confirme, decola da 17, fecheira de frente. Desça via para 2000, ajuste 1097. Descida via para 2000, 1017, receber a minha 319. Fecheira de freio, 1 centena autorizado, Golf 677, 17 com curva direita, coral, aciona 0264 no transponder, controle 208. Correto, é, já teria o VLB? Transfere 1895 a torre, 1017 ajuste. Para o táxi, fala com 2196-39, confirme os dados, foi. Transmitiram dois ao mesmo tempo, o gol 2196, confirme. 95 a bordo, 3 horas no terno galinho. 2196, táxi à esquerda, Índia, torre 1895, ajustado, 1017, bom voo. Índia, táxi 1895, obrigado, bom trabalho, 1017. Azul, 9541 para o táxi, POP 5, autonomia 430, alterna Maceió. POP, confirme, Azul? 05. Gente, é, táxi autorizado até a saída do Pátio 3, chame na saída do Pátio 3. Até o Pátio 3, vai chamar. Para o 3304, segue o Boeing da Gol, 1895 da torre, ajustado 1017, bom voo. 1895, Salvador, bom dia, o Azul 2590, Vibranaia. 2590, táxi autorizado, via quilo, faz 33 Lima, posição. Faz 33 Lima, o azul 2590. 2 Salvador, pastor 20, no hotel pastor 20. Pastor 20, mantém a posição. Hotel pastor 20. Trono, sua esquerda na Boeing da TAM, segue Airbus, ponto de espera 1895-1017. A seguir Airbus da TAM, a seguir e ponto de espera 1895, azul 9-1. 4, 9, 4, 9. Eita, Vitor, controle. Isso, tudo a guardamento com o Bagócio? Afirmativo, ainda sem contato com o centro. Solicite diretamente ao centro agora na frequência 13325, alterne 1251. 13325, com o voo. Controle igual 1160, precisa desviar a direita 10 graus. E qual programa tem o 1160? 045. Gente, pro 045 à direita, chame agora a final. Salvador na frequência 119.35. Conforme no término do desvio. 035, controle, bom dia, Papatango Lima, Quilo Zulu. Aquilo Zulu, saí da Momo, cancelado as restrições de altitude, subo para o 1160. Ciente, liguei a restrição, saí da Momo, limpa Aquilo Zulu. Luizinho, mais meia, visual para a TR, na final? Visual. Pois a TR Lima tem, 2-1, mais meia. A TR, a Lima tem, 2-1, mais meia. Coordene com a equipe de solo após o ATR da Azul liberar a retaguarda autorizada. Pastor 2-0, autorizado cruzamento da pista. Na Delta, mantenha a posição e chame o solo. 1-2-1, décimo 1. Cruzamento na Delta, vai chamar o solo. Salvador, 2780, livrou. 2780, Alfa, Kilo, para o pátio 3. Mando lá, fique atento ao sinalizador. Previsto que eu tenho aqui é 3 no meu. Gente, Alfa, Kilo, pátio 3, fique atento. Salvador, pátio 2-0, Pastor 2-0, observe a aeronave da Azul vai ingressar via Kilo para o pátio 3. Após a aeronave ingressar, prossegue via Alfa e chama antes da Gillette. Passo 2-0, segue a aeronave do Azul. Após o pátio, chama a Gillette. 2-1-9-6, vento 1-6-0 graus, 0-9-9, altura 0, decolagem no 0. Livre, decolagem no 0, com 2-1-9-6. Pode voo. Salvador, bom dia, chama 6311, estabilizado e LSX3. 6311, bom dia, continua a aproximação, guarda pista livre, ajuste no 0 no 7. Continua, autorizado, pouso. Continua no final da aproximação, chama 6311. Meu pés, decolando a 1-7, curva à esquerda, no corredor forte, se afasta 20 milhas e retorna. Aciona 0171 no padrão e o controle 120 decimal 80. P3-11, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 09 graus. Gente, cheque para trem embaixado checado, autorizado pouso, pistão no zero, o XM é 319. Mantente com a Juliette, pastor 20. Controle de Salvador, bom dia, voo 2196, decolando sua escuta da EL. 2196, contato radar na decolagem, sube e mantenha 360, saída da EL. 360, 2196. Salvador, gol 1160. 60, bom dia, continua a aproximação, aguardo autorização de pouso, ajuste na 017. Adano, gol 1160. Salvador, bom dia, 49, segundo azul, ponto espera pronto. 9541, bom dia, mantenha ponto espera. Vai bater. Número 9, Felipe, você não chama táxi? Três, um, um, solo, um, três, direita, um, dois, um, um. Um, dois, um, dois, um, decimal, um, um, três, um. 304, vento 160 graus, 119, autorizado a decolagem no zero. Eu vou decolar, 304. Antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, eu chamei 63, 1. Uno 160, check train, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-0 nós. Quem baixou, travou livre pouso, 1-0, gol, 1-60. Decoladas 1-5, controle 1-20, decimal 8, mau voo. 3-0, bom dia, obrigado. 4-0, bom dia, até 3-3-0-4. Gol 1184, dando identificação, autorizado de chegada a Mari, e se mantém 050. Saída Abo, subo 360. Subindo para o 360, mantendo a subida, 3304. Cidade Alé, mantém 1-0, ajuda 9541. Uno 160, solos 16, direita 1211. Direita 21, 1160, tá bom. 166, 12, estamos com 150. 2 a bordo. Lanterna Natal, 3 horas e 3 segundos. Liga táxi, direita Índia, no ponto de espera, 2895, ajuste no 097, boa viagem, o 6312. Pastor 20, ingresso a Juliette, pátio Índia, no ponto de espera, 1895, 1017, ajuste. Minha 3-1-1, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2. É 3-1-1. Paulo, gol 1-1-6-0, livrou. 1-1-6-0, Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Liberal, foi autorizado, táxi, semana Oscar, ajuste na 017. Liberal, foi copiou? Azul 2, correção 9541, decolar 218, controle 120, decimal 8, mão voo. 08, boa. É 312, 090, pronto. É 312, ali, mantenho no 0. Mantenho no 0, 2. Controle Salvador, azul 495, saída Momo. Azul 9541, turma ao nível 170, saída Momo, vigilância. 70 Momo 9541. O 2196, passa 200, chega no centro Recife. Frequência 13325, alterna 25, decima 1. 3325, 251, boa. Xaremia 312, vento 1960 graus, 11 nós, autorizada a decolagem no zero. Decolagem no zero, 63. Tor 20 ali, mantém, cabeceira 10. Na 6312, decolar 221, no controle 120, decimal 8, meu voo. 208, obrigado, bom trabalho, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Xené 6312. Xené 6312, contato radar na decolagem, submantenha, nível de voo 350, sai da PUC. 350, na PUC, né, 312. Papá Romeu, Papá Juliette Papá, autorizado a chegada a Amã, nome ideal de descida, ajuste 1-0 na 7. Faço cheque no equipamento transponder, não recebo o modo charge. Está livre descer até 4 mil pés, 1017 ajuste. Salvador, bom dia, 3259, autorização nível 340 para Curitiba. Alfa autorizado, ingresso, repórter Nelly pronto. Prepare a Arbor, só um instante para passar. É Arbor, é isso? Afirmo, Arbor Elefa. Arbor Elefa, graças. Só direto para passar, agora recebo o modo diário, mantendo 110. Tom 20, decolar 223, controle 120, decimal 8, meu voo. Controle 1208, bom dia. 288353, bom dia, obrigado. Controle Salvador, passou 20 na Coral. Passou 20, contato radar na decolagem, submantém a 190, saída Coral. Corrija a saída Conde, até o 190, passou 20. Afirmativo, corrijo, saída Conde. Salvador, Chile 6312, autoriza Aracaju. Guarde o segundo, coordenação. Controle, possibilidade do azul 4951 voar direto Paulo Afonso. Vamos coordenar Paulo Afonso, guarde distante. Grato. Tiago Frost, já poderia confirmar que já faz voo? Um minuto para quatro, eu vou te agotar. Fuca, Romeu Fox 08. Muito obrigado, empresa. Azul 9541, controle? 9541. Mantém inicialmente a saída, guardando a liberação do centro devido a tráfego. Ciente, 9541. 09. Pra 3859, copia? Prossiga, por favor. Curitiba 340, via Upezulu 21 até o Tigi, após Upezulu 15, conforme. Decola da 1-0, curve à direita, no perfil da Arbor Elefa. 5045, transponder, 12080, controle. Terceiro aprovado, Curitiba, nível 340. Decola da pista 1-0, curvando a direita, perfil Arbora Elefa. Aerovia Perzulu 21, após Utigira, Perzulu 15, conforme o plano. 5045 transponder e 1208 controle, está 3859. 3859 correto, no portão 4, chame pronto para o inspecionamento. Chamará quando pronto, graças, está 3859 pronto. Algum fiosca pronto 4? Ok. Salvador, Salvador, no mil pés. Com TGL em Serra November, Mike Eco, cola da 17, curva à esquerda, corredor forte, 01-2000, transponder, 1208, controle. Correto, com 02 a bordo, treinamento de taxa de decolagem, chame... A torre em 1895, ajuste na 017. Uma boa viagem até a graça. Sem algo festa. Do cruzamento do campo, reporta eixo na 02 equilíbrio. Curva esquerda, autorizado cruzamento do campo, reporta na 02 equilíbrio. Índia November Alpha. Do mantém 105, condições visuais, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, está agora a 44 milhas noroeste de Salvador. Serviço radar terminado para serviço de informação de voo e alerta ao centro Recife na frequência 12545, antena 12685. 2545, 2085, Lima Kilo Zulu. Pronto para 4, eu vou esquentar. Paciente, só um minuto, estou checando o seu plano, Salvador, está 3175. 3174, prossiga. 3179. A gente está resolvendo o problema técnico aqui, ainda vai demorar uns 20 minutos. Confira a nossa autorização, está válida? Válida. Eu tenho o plano aqui para as 12h40. Aciona, me chama acionado, pronto pra cópia. Confirmando, é papapapá ou papatão? Gente, me chama acionado pra cópia. É o Golfinho, acho que autorizado, tá? Que chama na Oscar, adiciona 0 no 7. Índia November Alpha, dá presente, controle 120, décima 8, no voo. 208, Índia November Alpha. Chame a 3112, passa 190, chame Recife em 12545, antena 12085. 2545-2085, 3112, obrigado, bom trabalho. Controle, o papá do 10-papá, quando você está livre desvio, papá, Juliette, papá, pós desvio e toque. Pós desvio, bora toque, papá, Juliette, papá. Controle Salvador, bom dia, Papai Romeu, Índia November Alpha, corredor forte, 1000 pés. November Alpha, 1017, ajuste, corredor forte, 1000 pés, reporte se for afastar por mais de 20 milhas. Reporta caso se afaste mais de 20 milhas, Índia November Alpha. Professor Dael, o GM é 3-1-1. Guardião 08, prossiga. Está autorizada a subida no nível 130. Prossiga a subida no setor sul da ilha, a fim de evitar chegada a instrumento no setor oeste do campo. Paulo, bom dia, gol 1184, Livra. 1184, Alfa, reportante da Juliette. Reportante da Juliette. Paulo, está 329, motel de número 4, pushback está no mesmo. 4, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 329. Negativo, toque, ele vai tratar. Azul 9541, mantenha 70, chama o centro em 12545, até no 2085. 2545-2085. Azul 49, 954. Juliette, jogou o 9-4. No 1-8-4, mantém-se da Juliette, previsto ao portão 4, a aeronave da TAN já está efetuando o push. Contato com essa aero para tentar coordenar o 3 ou 5. Sierra Golf Oscar, vento 1750 graus, 10 nós, autorizando a decolagem no 7. É a mesma prescritor que o seu Marquinhos no 4 mesmo. Tem que aguardar o aeronave já tá. Passagem 10-4, usando 4, descida para 4.000. Estimativo, continue descida 4.000, chame final Salvador em 133, posição 119.35. Apresento chamar agora em 119.35. Termo. Pronto para 7, aguarde só um minuto para 4. Prepare a Momo, o Fox Terra 9.000. Momo, já está no final. Afirmo. Autorização Salvador, bom dia, 27 no quadro azul, sente a informação aqui. 27 no 4, é o número 3, Costa, prepare a Momo para a barreira. Gente, prepara a Momo na sua escuta. Busque se a Tango está pronto para a Costa. O solo com 359 para o táxi. 138 a bordo, até na aeroporto de Guarulhos, com 4 horas. 3859, direita Índia, ponte espera 1895, 1017, boa viagem. Índia 1017, obrigado. 1184, Juliette 04. Juliette 04. Tiago Fiosca, segue corredor forte. Chame o controle 120 decimal 8, meu voo. Corredor forte, 1208, Tiago Fiosca. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Serra Golfial, presente calda praia de Buracão. Firme. Papa Romeu, Serra Golfial, Oscar, corredor forte, vou na minha pele. Frente no meu pé, corredor forte na escuta. No meu pé, na sua escuta, Serra Golfial, Oscar. Nível 200, via Whisky 42 até Lapa, após Safó. Decola da 1-0, curva à esquerda, no perfil da Momo, pós-Momo, voa direto. 5077, transponder, 1208, controle. É, o transponder é o 5077 e o controle está correto, 1208. Só confirmando que tá no passo 5? Confirmou. 1895 para o táxi, 1017, ó, juiz. O Wi-Fi é atrás. Solo azul 27 no 4 para puxa, acionamento. 27 no 4, no passo 3, autorizado, chama para o táxi. Chamará o 27 no 4. Alô, azul 2770, centro do hotel, Porto Seguro. Chamada Papá, Juxa na 07. Chamada Papá, Juxa na 07. Zuno, bom dia, autorizado chegada a Monf, desse mantenha 4 mil pés, a Juxa na 07. Tá, pronto pra cópia? Autorizado para Teresina, nível 430, decolando da 197, curva esquerda, perfil da Momo, transição Nenim, via Pesolu 20, até Tango Romeu Serra, pode direto. 5072 transponder, 1208, controle, toque Serra 90. Serra 90 é correto, 45, treinamento, taxa de decolagem, 1895.017, uma boa viagem. Azul 27 no 4, pronto para corte? Afirmo. Barreiras autorizado, o nível 160, decolando da 10, curva esquerda, no perfil da Momo, transição VATAP, pós-conforme. 5057, transponder, 1208, controle. Da Momo VATAP, após conforme, 0057208, ou 2714. Correto, chama pro táxi. Chamar. Trem autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, X-09 nós. Livre, pouso 1-0, papai de leque, papai, baixado e travado. T359, decolada 43, controle 120, décimo último voo. 208, obrigado, até 3059. 7 Bravo Delta, bom dia, 30 táxi, semana papá, ajuste 1-0-1-7. 59, contato radar em decolagem, sube e mantenha 340 via saída árvore. 340 via árvore, é uma possibilidade de voar direto árvore, centro. Autorizado, direto árvore. Direto árvore, tá 3259. O 2770, pronto, pode? Ô, Saulo, só pro ataque do 2714, 61420, alterna Salvador, corrigindo Palma. Qual que é o B? 61. 61, autorizado, parte 31 no Índia, no ponto de espera 1895, ajuste 1017, uma boa viagem, 2714. 31 no Índia, 2714, boa. Quase. Zero, pronto, para a foto. Zero, está no via chegada à área, aguarde o procedimento LE7-2A, pista 1190. Tem que ser o 050, a Mari, LE7-2A, pista 1190. Já está bom, pista. Cidade voar, ETAP. Autorizado, ETAP. Oi, ETAP, 62, obrigado. Puxa, dando uma minha posição, tráfego nacional da 90. É, o time pronto, puxa o refinamento, parte 3. Papá, Juliette, papá, final curto, dá 1-0. Juliette, papá autorizado, pouso 1-0, vento 1-50 graus, 1-0, nós. Livre, pouso 1-0, papá Juliette, papá. Foi, boa, azul, 2. 714, ponto de espera da 1-0, pronto, visual para a nave. 714, boa, mantém ponto de espera. Vai manter. Papatango, Ixi, Serra Tango, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós, autorizado decolagem 1-7. Temos decolagem, Ixi, Serra Tango. Juliette, papá.